A história do Exército Brasileiro iniciou com o surgimento do Estado Brasileiro, o ato de independência do Brasil. A primeira batalha oficialmente conhecida foi contra as tentativas de colonização francesa no Brasil nas décadas de 1550 e de 1610, na histórica Batalha de Guararapes. O Exército Brasileiro obteve vitória com efetivo formado por brancos, negros e índios. No dia 19 de abril de 1648, data da primeira batalha, é hoje tido como aniversário do Exército Brasileiro. Para comemorar a data especial, o Parlamento do Pará prestou suas homenagens, realizando uma sessão especial na manhã do dia 24 de abril de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda, propositor da sessão, discursou na abertura do evento, enaltecendo uma das mais importantes forças de segurança nacional. O Parlamento do Pará se sente honrado com a presença de todos aqueles que compõem o Exército Brasileiro. 19 de abril, o Exército celebra trabalhando seu aniversário de criação, cujo nascimento se deu no Longínquo, 1648, nos Montes Guararapes. Havia, naquela época, um território ameaçado pelo invasor, havia um sentimento de corresponsabilidade com a jovem nação brasileira e havia a grande vontade de um povo de se autodeterminar. O Exército Brasileiro enfrentou e venceu. Mas, mesmo com esse passado histórico e participando intensamente no presente das inúmeras demandas da sociedade a quem serve, o Exército mantém os olhos postos no amanhã. Haja vista que o passado tempo não prepara o futuro. O futuro precisa ser construído com planejamento criterioso e trabalho duro. E é isso que o Exército Brasileiro tem feito. Por isso, preservando o imutável, símbolos, valores, histórias e tradições, com elevado e sólido índice de confiança da sociedade, o Exército Brasileiro segue evoluindo, mudando, transformando para acompanhar o crescimento do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Logo após o pronunciamento do presidente do Parlamento, houve a execução do hino nacional. Participaram da solenidade o general Oswaldo de Jesus, comandante militar do Norte, o capitão de fragata Antônio Madruga, representando o comando do 4º Distrito Naval, o vereador de Belém, Abel Loureiro, os deputados Edmilson Rodrigues e Nilma Lima, além de dezenas de oficiais do Exército que lotaram as dependências do plenário. O comandante militar do Norte, general Oswaldo de Jesus, foi homenageado pelo Parlamento com a medalha e diploma do Mérito Legislativo Newton Miranda, uma comenda outorgada a personalidades que engrandecem e contribuem com serviços ao Estado. O Exército, ele é uma instituição viva que faz parte da sociedade. Aqui é a casa do povo, então nós podemos estar neste momento compartilhando esse espaço, ter essa consideração sobre o nosso Exército no período que nós estamos comemorando o dia do Exército, já os seus 366 anos, é para nós muito importante, uma honra. Ainda foi apresentado um vídeo sobre as ações do Exército e suas inovações tecnológicas utilizadas na defesa das fronteiras do país e nas missões de paz.